Bem-vindo, cá estamos, ABC da Saúde, sempre aos sábados depois das 12 e às quartas também depois das 12, em repetição da responsabilidade de Rita Moraes e uma vasta equipe que leva até si, diversas rubricas falando de assuntos do momento. Neste caso estamos a falar no verão, estamos a falar de coisas boas, já falámos, de frutas, hoje vamos falar de gelatinas, que podem ser, apresentadas de diversas maneiras, não é, Rita? Obrigado por aqui estar mais uma vez. Olá a todos, olá Sr. Albino, obrigada mais uma vez. Hoje trouxe uma rúbrica que, a par até da anterior, acaba por ser daqueles alimentos que muitos me perguntam: eu posso? Sabe-me bem? É fresquinho? É uma opção interessante? Sim ou não? Sim ou não, Rita? Hoje trazemos aqui a Rita outra vez à rádio e começa a ser presença habitual. Olá. Tudo bem? Olá. Estás bem disposta? Sim. Conta-me lá, gelatina, sim ou não? Sim. Sim? Foi vamos sim, ver? Foi um sim de assim vamos ver o que é que ela vai dizer, não é, Rita? Bom, em primeiro lugar, importa distinguir algumas coisas. Uma gelatina normal é uma sobremesa. Se incluirmos, por exemplo, num dia de festa, num almoço especial, numa comemoração, em vez de uma mousse de chocolate, em vez de uma baba de camelo, um bolo de pastelaria. Sim, a gelatina pode ser uma sobremesa mais interessante e menos calórica quando comparada com estes que eu acabei de dizer. No entanto, quem me faz estas questões, portanto, quando as pessoas me perguntam se podem ou devem ou se faz sentido introduzir a gelatina, por exemplo, ao lanche, numa merenda da manhã, numa merenda da tarde, quer dizer, introduzir uma gelatina normal será introduzir uma sobremesa no dia-a-dia. Se ainda por cima essa pessoa pretende perder peso, ou se é diabética, então não faz sentido. O que é que acontece? Se pretende introduzir um lanche leve, um lanche refrescante, saudável e sem açúcar, que acaba por ser aqui a grande questão, deve procurar a gelatina sem açúcar, para que não se trate de uma verdadeira sobremesa. E eu, hoje não é diferente, não é? Acabo por trazer as minhas embalagens. Quando então, vejo estas embalagens, fico é? Logo... Eu vou pedir, portanto, só para terem noção, eu trouxe as embalagens de gelatinas. Isto, atenção, embalagens que muitas pessoas me levam à minha consulta e levam para perguntar o que é que eu acho. Oh, Rita, eu vou-te pedir aqui a tua ajuda. Portanto, eu vou mostrar a lista de ingredientes à Rita. Oh, Rita, qual é que é o primeiro ingrediente dessa gelatina? Açúcar. É o açúcar. Portanto, eu relembro um pormenor, que é, os ingredientes, na lista de ingredientes, estão colocados pela ordem em que surgem. Neste caso, o açúcar é o ingrediente principal. Eu vou-te mostrar outra gelatina. Vais-me dizer qual é o ingrediente principal dessa. Qual é o ingrediente em que aparece em primeiro lugar? O açúcar. O açúcar. E nesta, conta-me lá. Mais uma vez, os ingredientes aqui em cima é o... O açúcar. Ou seja, eu estou a mostrar gelatinas normalíssimas, inclusive uma delas é de uma marca branca, as outras são de marcas conhecidas, no entanto, o ingrediente principal é o açúcar. Isto significa que estamos a falar de sobremesas. Agora, Rita, vou-te pedir outra ajuda, que é, vou-te mostrar outra gelatina. Diz-me qual é o ingrediente principal desta. Gelatina. É gelatina. E desta? A gelatina. Ok, e desta? É? A gelatina. E o primeiro ainda é água, não é, Rita? Ingredientes? Ah, água. Ou seja, eu agora mostrei gelatinas, uma delas também de uma marca conhecida, inclusive é um boião pequenino, e mostrei outras que são para se fazer normal, portanto são saquetas, e estas já referem que são sem açúcar, 0% açúcar adicionado. Esta também diz, tem logo o 0%, portanto elas não têm aliás, açúcar. É obrigatório por lei eles discriminarem. Ou seja, estas, o ingrediente principal é gelatina. Água gelatina. Que também deveria ser assim, não é? O ingrediente principal de uma gelatina devia ser gelatina e não açúcar. Então isto o que é que eu vos quero dizer? Se vocês querem introduzir uma opção, como aquela rubrica que nós trouxemos aqui em que falámos do morango, da cenoura, do iogurte de gelatina, o iogurte de gelatina que também não tem açúcar adicionado. É diferente, muito diferente. Não é? Essa é outra opção muito interessante. E estas aqui, sem açúcar, sim, são uma opção interessante para o dia-a-dia. Pronto, porque não contêm açúcar. Agora, as normais são sobremesas. Portanto, se o objetivo é trocar um bolo de pastelaria por gelatina, sim. Se a opção é introduzir um lanche no dia-a-dia, tem que ser uma gelatina sem açúcar. Faz sentido, Rita? Sim. Sim, mas eu até relembro a tal iogurte de gelatina, que é outra opção que muito é diferente e que eu tive a oportunidade de provar. Hoje muito a gelatina saboroso. Come-se muito, mas mistura-se com muitas coisas que não são aconselháveis. Mistura-se em bolos. Pois é, com leite condensado. Leite condensado. Mas podemos misturar com fruta, fruta da época, com pêssego, não é? Fica saboroso. Sem fazer as neiras, sem fazer... Tornar as Há quem coisas faça também gelados da gelatina. Uhum. A Rita, acho que fez, não fizeste, Rita? É, fez de um iogurte, da última vez que cá veio foi iogurte. Mas tu congelaste uma gelatina, não foi? Sim. Ela disse-me, houve um dia que passou por mim na rua e disse que congelou uma gelatina. Mas ficou com a consistência do gelado, não? Não ficou tanto, mas ficou mesmo ficou congelada, porque eu deixei lá duas Então ficou o quê? Tipo calipo? Foi, mais não ou menos. Tanto. Não tanto. Mas fica bom? Fica fresquinha? Sim. Tu na altura tinhas-me dito. Isso é que ainda não experimentei. Também tenho que experimentar. Isto nós estamos sempre a partilhar informações. Aprender. Claro que sim. Portanto, já sabe. A Rita sugeriu que congele o seu boião de gelatina sem açúcar para ter um geladinho. É que eu vi alguém fazer até em formas de bonecos com um pau. Sim. E vi fazer isso com a gelatina. Fiquei na dúvida se ficaria de facto em gelo, não é? Mas sabe que também há quem faça gomas de gelatina. Pois também. E em vez de estarmos a utilizar aquela goma cheia de açúcar, faz-se gomas com aquela forma pequenina, só que com gelatina. Sim. Congelada? Não, congelada não, a goma não é congelada. Eu depois dou-te a receita, pode ser? Sim. Pronto, ficámos a saber que há mais alternativas. Imensas alternativas, portanto é uma questão. E agora a indústria é imensa. É uma questão de procurar a gelatina que diz sem açúcar. Não há quem enganar. Como em todos os produtos e artigos que compramos, temos de ter cuidado com aquilo que as embalagens dizem, não é? Os açúcares são terríveis, aqueles 10, 100 e não sei quantos são terríveis, não é? E, portanto, ter algum cuidado. Hoje, enfim, também a obrigatoriedade da própria lei mostra algumas coisas. Também já vimos que muitas vezes não corresponde à verdade, como já vimos em algumas embalagens que a Rita trouxe. Sim, em tempos havia gelatinas a dizer 0% colesterol, por exemplo, e se for uma gelatina de origem vegetal, não era suposto ter colesterol, então a pessoa pensa, ai, estou a comprar um produto espetacular. Mas se é uma gelatina que a maior parte delas dizem que são vegetais, então não tem colesterol, mas hoje em dia não. Já é essa a indicação. Sim, mas por exemplo, nos iogurtes muitas vezes tem o zero e é 0% depois... matéria gorda. Se formos ver, é um iogurte magro, mas é um iogurte açucarado na mesma. E que às vezes tem muito açúcar. Que é bom para o colesterol, que é o Danacol. E a fazer propaganda em grande, A mãe uma vez era para me comprar, mas era muito caro. Pronto, pelo menos eles dizem, não é? Eles dizem, agora se de facto dará o resultado que se prevê, aí, enfim, deixaremos ao critério das pessoas que experimentam. Rita, estamos a chegar ao final deste ciclo, mais um ano, não é? É verdade. Hoje sobre gelatina estamos falados. Hoje vamos, estamos conversados. Vamos voltar para o próximo programa, falar de umas coisas que eu já andei a pesquisar para ver o que é isso, bagas de goji. É verdade. Sabe que eu, quando eu estava a escrever as rubricas, sim, porque eu, embora, graças a Deus, já não leio tanto, mas eu ainda escrevo e planeio as rubricas todas. Mas não me estava a sentir assim muito inspirada. E pus no meu Facebook para os amigos me darem sugestões. E houve muita resposta, muitas sugestões. Inclusive, houve sugestões que eu vou trazer. Uma delas também o pequeno almoço, nós já falámos, mas eu estou a pensar aqui numa ideia diferente para trazer. Podemos aqui trocar a rúbrica, senhor Alvino, vir fazer o pequeno almoço aqui à rádio. Trocamos. Parece-me bem, não era? Já estou virada, eu quando vejo a Rita entrar com mala ou com caixas, pronto, temos a rúbrica logo diferente. Pois é, mas na rúbrica anterior trouxe as embalagens e não trouxe a gelatina. Falhei. Pronto, falhei. Mas também da outra vez vieram a fruta, os morangos, não é? Os morangos, veio aquele água, refresco de hortelã e limão, não é? Infusão. Portanto, O iogurte congelado. É verdade. Que a Rita aí é... Pronto, e a rubrica 2, houve quem sugerisse das bagas de goji. Eu nunca tinha trazido esta rúbrica aqui, portanto. Vai ser a próxima rúbrica, esteja atento. Para já estamos falados, Rita, obrigado, uma boa obrigada. Semana. Até para a semana também para si que está connosco. Obrigada, Ana Rita, ela que passa a ser a nossa colaboradora assídua aqui. Falámos hoje de gelatinas, vamos voltar para a semana. Fique bem, um abraço, uma boa semana para si.